Aqui está uma letra de música no estilo de um hino, que conta a história do Flamengo e celebra sua torcida e conquista. Canto do vencedor. Nasce o sol na cidade, no coração de um sonho, um grito. É o Flamengo a paixão que faz vibrar cada cidadão. Nas arquibancadas, o mar vermelho, onde a torcida é o maior espelho. É na alma brasileira que a vitória se faz verdadeira. Ó Flamengo, o vencedor, teu nome ecoa, é puro amor. No campo e na vida, és campeão. Com teu manto, te seguimos com o coração. No Maracanã, a nação, uma história de dedicação. Cada jogo, cada emoção, transforma o grito em vibração. Entre glórias e superações, o Flamengo traz emoções. Na vitória, na luta, na paixão, é a força da nossa união. Ó Flamengo, o vencedor, teu nome ecoa, é puro amor. No campo e na vida, és campeão. Com teu manto, te seguimos com o coração. Os ídolos que fizeram história, cada conquista é uma vitória. O passado e o presente se entrelaçam, e no futuro novos sonhos se abraçam. Ó Flamengo, vencedor, teu nome ecoa, é puro amor. No campo e na vida, és campeão. Com teu manto te seguimos com o coração. No Maracanã, a nação, uma história de dedicação. Cada jogo, cada emoção, transforma o grito em vibração. Os ídolos que fizeram história, cada conquista é uma vitória. O passado e o presente se entrelaçam, e no futuro novos sonhos se abraçam. Ó Flamengo, vencedor, teu nome ecoa, é puro amor. No campo e na vida, és campeão. Com teu manto, te seguimos com o coração. Nas histórias e nas lutas, no amor da torcida, tu te age e cantas. Flamengo, nossa eterna paixão, teu legado é o hino do coração. Ó Flamengo, vencedor, para sempre serás nosso amor. Com tua história, teu brilho e tua luz, o Flamengo é a nossa eterna cruz. Espero que você tenha gostado. Se precisar de ajustes ou mais alguma coisa, é só dizer.